Agora veja dois detalhes, irmãos. Primeiro, versículo 11. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Você consegue ver essa cena, irmão? Um homem velho, um beduíno, no meio do deserto, uma tenda, um silêncio, talvez as vozes de alguns mais longe. Aqueles animais expostos, abertos, mortos. E aquele homem falando com Deus, ouvindo a voz de Deus no meio do deserto. Uma cena mais pavorosa do que bíblica e linda e espiritual. E os abutres vindo para comer aquela carne. Não parece nunca uma cena de adoração, mas é o que Deus mostra. Agora, Abraão, o tempo inteiro enxotando, sai. Sai. Por que que Deus deixou isso aqui, irmão? Para ele nos dizer uma coisa. Filho, a sua oferenda, o seu culto, que é o elemento, que é a circunstância, que é a dimensão com a qual eu vou te revelar meus propósitos. Eu vou te assegurar a terra, o caminho. Esse culto, esta oferenda, é motivo de interesse dos abutres. O diabo vai fazer de tudo para te roubar o privilégio de cultuar a Deus. Tudo. Se eu não cuidar, eu venho para cá domingo à noite para cuidar de uma série de responsabilidades como pastor, como líder. E de repente, isso pode se tornar um abutre. Minhas preocupações com as minhas responsabilidades podem me roubar o privilégio de vir para cá para cultuar ao Senhor. Para outros, pode não ser a preocupação. Para outros é uma coisa mais simples. É a televisão. Ah, hoje não vou, não. Acordamos 3, 4, 5 da manhã, sono pesado, e vem aquela voz linda, maravilhosa do Espírito Santo. Vá para a sala orar. Me entrega como culto esse tempo pela madrugada, filho. E a gente, ai, sono. De repente, o sono pode estar fazendo o papel do abutre. Mas a Bíblia diz que Abraão enxotava. O que é que está tentando me impedir de ir cultuar ao meu Deus? Fora, sai, sai. Senhor, faça com que tanto o culto coletivo aqui, seja no domingo, domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira, na célula, seja algo tão precioso para mim, que na hora que um desses abutres vier para tentar me impedir, eu diga: show, fora, saia. Está difícil, Deus, é um dia difícil, no meio do deserto, sozinho, com a dor de não ter filhos. Tudo bem, eu estou crendo, tua palavra foi liberada, mas, Senhor, eu não estou vendo nada. Não tem nada para eu pôr as mãos, para eu apalpar. Mas eu vou te obedecer, eu vou cultuar o Senhor. E o que o Senhor pede que eu traga como culto, eu vou trazer. Nós estabelecemos que todo domingo, às 18 horas, nós nos reunimos para adorar a Deus. E eu quero dizer a você, irmão, todo domingo, às 18 horas, nós nos reunimos para adorar a Deus. É você quem vai espantar os abutres que te impedem de vir. É você que vai espantar os abutres que te fazem... Não, eu... A hora que der, eu vou. É você que faz com que esses abutres sejam enxotados. Seja o desânimo, seja a dor, seja o cansaço, seja até mesmo a falta de transporte. E é claro, irmão, que a gente não cultua só domingo às 18 horas. Mas é um reflexo. É a principal reunião que nós temos como igreja, como comunidade, para juntos trazermos nossa oferenda de culto ao Senhor. Senhor, Tu és digno. Senhor, como é que eu saberei que vou herdar o que o Senhor prometeu? Traga-me o culto. Venha me adorar. O sacrifício de Abraão era a forma de culto e de adoração naquele dia. Primeira coisa que eu quis observar, sou eu e você que enxotamos os abutres. Olha, sabe o que é? Tem uma pessoa lá, honestamente, eu não vou com aquela pessoa, honestamente, eu não concordo com tudo aquilo. De repente, alguma coisa real, perturbante, maligna que aconteceu e que te impede de continuar cultuando o Senhor, são abutres, que é você que vai afugentar. Quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar de adorar a Deus, porque fulano, ciclano, beltrano, isso, aquilo, eu vou adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus. O salmista diz, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, te adorarei, te louvarei, te bendirei, Senhor. Segunda observação nessa parte do texto. Ao pôr do sol, verso 12, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Esse versículo não tem nada a ver com adoração. Esse versículo, Deus, parece mais com a porta do inferno. Ao pôr do sol, cansado, um dia no meio do deserto, um calor, uma tristeza, um profundo sono, e trevas e pavor. E Deus ainda vira para Abraão e diz, olha... Tua descendência vai peregrinar por essa terra, será reduzida à escravidão. Meu Deus do céu, o Senhor está me mostrando mais desafios ainda. É, filho, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Versículo 17. Posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram. E passaram por aquelas metades.